Neste ano, vimos muitas notícias de crianças desaparecidas. Algumas foram encontradas e outras, a polícia ainda continua fazendo buscas. Para evitar essas situações, é importante que os pais tomem alguns cuidados, como conversar mais com os filhos e procurar perceber se a criança ou adolescente está se comportando de maneira diferente. Outro ponto é procurar conhecer todos os amigos do seu filho, ou pelo menos os melhores amigos, saber o endereço de onde eles moram e, quando possível, acompanhá-los até a escola. Se você não pode ir buscá-los todos os dias, informe a escola quem é a pessoa responsável que poderá retirar a criança. Quando for passear com seu filho, fique atento. Evite locais com aglomerações, com multidões. Se perder o seu filho de vista, peça ajuda imediatamente às pessoas próximas e avise a polícia. Não deixe com pessoas desconhecidas, nem que seja por alguns minutos, pois muitos casos de desaparecimento começam dessa forma. Oriente sempre a criança a não se afastar de você e ensine ele que procurar um policial fardado e pedir ajuda quando estiver em dificuldade. Outra medida de segurança é sempre colocar na criança um cartão de identificação com o nome dos pais, endereço e telefone, e também fazer, assim que possível, a carteira de identidade da criança. São medidas simples, mas que fazem toda a diferença para a segurança do seu filho. Passe esta dica adiante.